Alerta geral, conexão geral, vermelho sinal, vermelho sinal. Alerta geral, conexão geral, vermelho sinal, vermelho sinal. Alerta geral, conexão geral, vermelho sinal, vermelho sinal. Alerta geral.